do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões, um mecanismo de compensação financeira para quem instituísse projetos de redução ou remoção dos chamados gases do efeito estufa. Agora está pronto para ser votado no plenário da Câmara em regime de urgência um projeto que propõe a regulamentação desse mercado. O incentivo econômico à conservação e proteção do meio ambiente se traduz em títulos, os créditos de carbono, que podem ser comprados ou vendidos. Cada crédito corresponde a uma tonelada de dióxido de carbono, o CO2. A proposta do deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, cria um sistema nacional de registro, que vai concentrar informações sobre os projetos de remoção ou redução de gases e sobre as transações nacionais e internacionais com os créditos de carbono que têm origem no Brasil. Também serão estabelecidos os parâmetros para a definição dos valores dos créditos de carbono, a partir de padrões de certificação. O projeto determina ainda a criação de um órgão que vai administrar o sistema de registro e propor metas de compensação ambiental que estejam de acordo com os tratados internacionais de combate às mudanças climáticas. Uma nova versão do texto foi feita na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, propondo a adesão voluntária aos programas de compensação ambiental nos primeiros 2 anos. A partir daí, haveria uma fase até a adesão obrigatória. A implantação desse programa nacional obrigatório ficaria a cargo do Ministério da Economia, que teria um prazo de até 5 anos a partir da aprovação da lei. O autor do projeto, deputado Marcelo Ramos, está otimista em relação à votação da proposta. Nós estamos trabalhando muito com os líderes e com o presidente Arthur Lira na perspectiva de aprovação do 528, da regulamentação do mercado brasileiro de carbono, e eu acredito, sinceramente, que é muito possível a aprovação dessa matéria ainda nesse primeiro semestre de 2022. Junto com o projeto que regulamenta o mercado brasileiro de carbono, estão sendo examinadas outras propostas, como a que cria um sistema brasileiro de comércio de emissões e a que prevê a certificação de créditos de carbono para empreendimentos de geração de energia por fontes alternativas. Por isso, foi aprovada a criação de uma comissão especial para examinar o conjunto de proposições, o que não impede a votação em plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos, edição de Mônica Tati, apresentação de José Carlos Andrade e Tércia Guimarães. Boa noite para você. Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Já estamos de volta com mais adoração. Deus é amor. Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Identificação. Você sintoniza Rádio Novo Milênio, 1540 kHz AM, Sertãozinho, São Paulo. Você ouve Rádio FM Planalto de Cajuru, Sociedade Habilitada, frequência de 88,5 MHz. Energia FM, ZYM 674, canal 256, sintonizado 99,1, emissora Classe A, Monte Alto, São Paulo. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo são destaques aqui. Giro informativo. Rádio Deus é Amor. Em apoio ao Dia Mundial do Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, o Congresso Nacional recebeu uma iluminação roxa e azul. A iluminação especial tem como principal objetivo chamar a atenção para a prevenção da doença e fazer com que o maior número de pessoas fale sobre ela no Brasil e no mundo. O combate ao câncer já foi apoiado em diversas ocasiões pelo Congresso e pelo Senado, com a aprovação de medidas para acelerar o diagnóstico e o tratamento de pessoas que sofrem com a doença, como o projeto de lei que cria a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica, de autoria do deputado Bibo Nunes, do PSL Gaúcho, que foi relatado pelo senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. O senador afirma que a saúde das crianças está sendo negligenciada pelo Sistema Único de Saúde. É inadmissível que esse tema não receba a devida importância por parte dos gestores do SUS, pois apesar de o câncer infantil representar apenas de 2 a 3% do total de casos de tumores diagnosticados no Brasil, ele é a principal doença causadora de morte na faixa entre 0 e 19 anos, com 8.500 novos casos anuais. Neste ano, o tema da campanha é a importância da equidade no controle do câncer, que abordará as barreiras que impedem as pessoas em todo o mundo de ter acesso aos cuidados fundamentais para o tratamento. Sob a supervisão de Maurício De Sante, da Rádio Senado, Sabrina Dias. Com a abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2022, o Congresso deve analisar uma lista de medidas provisórias como a 1091, que estabeleceu um novo salário mínimo no valor de R$ 1.212. Com a MP, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 40,40 e o valor horário a R$ 5,51. Outra medida é a 1090 de 2021, que permite a renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, com parcelamento em até 150 meses, para o estudante que formalizou o financiamento até o segundo semestre de 2017. Para estudantes que estão no cadastro único ou foram beneficiários do auxílio emergencial, o abatimento da dívida pode chegar a 92%. Demais estudantes podem ter um desconto de até 86,5%. Ano passado, vários senadores apresentaram projetos com o objetivo de possibilitar a renegociação ou suspensão de dívidas do FIES. Proposta de autoria do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, que prorroga o período de suspensão de pagamento das obrigações relativas ao FIES, foi aprovada em maio de 2021 pelo Senado e aguarda análise da Câmara. É o projeto de lei 1133 de 2021, que suspende temporariamente o pagamento de parcelas do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Manter os investimentos na educação, mesmo com as dificuldades financeiras acarretadas pela pandemia, é medida importantíssima para que os estudantes beneficiados do FIES tenham oportunidade e para que consigamos retomar o caminho da redução das desigualdades sociais. Outras medidas provisórias editadas abrem crédito extraordinário em favor de vários ministérios. Uma delas destina R$ 6.412 milhões ao Ministério da Saúde, com o objetivo de viabilizar, no âmbito da Fundação Oswaldo Cruz, a produção e fornecimento de 120 milhões de doses de vacina e, no Fundo Nacional de Saúde, a aquisição de doses de vacinas contra a Covid-19 junto a fornecedores privados. Outra MP abre crédito de R$ 550 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Os recursos irão atender a ações de defesa civil para socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais nos estados que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública em decorrência de chuvas, como Bahia e Minas Gerais. Parte do dinheiro também vai proporcionar apoio aos estados da região sul afetados pela estiagem, com a aquisição de cestas básicas e locação de carros-pipa. Para continuar produzindo efeitos, as medidas provisórias precisam ser aprovadas pelas duas casas do Congresso em até 120 dias após a sua edição pelo Poder Executivo. O prazo não é contado no período do recesso parlamentar. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro. Os principais acontecimentos do Brasil e do mundo são destaques aqui. Giro informativo. Rádio Deus é Amor. Lá na Galileia, bem longe daqui, um dia ecoou a voz do Galileu. rebelde não o recebeu. Desse Galileu, tão humilde e manso, o profeta Isaías bem antes falou que ele viria trazer boas novas, mas a sua pátria não o aceitou. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Este Galileu veio evangelizar e anunciar o tempo da salvação. Ele veio dar visão para os cegos e para os cativos a libertação. Que era o Messias, não acreditaram, porque era pobre e trabalhador. Não teve um lar para seu repouso, mas da humanidade foi o Redentor. Santo Galileu, divino Jesus, tua voz ouvi e te recebi, hoje tenho luz. Boa noite, amados ouvintes do programa Voz da Libertação. Este é um órgão oficial informativo da Igreja Pentecostal Deus é Amor. Sua sede mundial está localizada na Avenida do Estado, 4568, no bairro da Liberdade, na linda cidade de São Paulo, capital. Direção mundial está a cargo da serva de Deus, irmã Ereni Miranda. Na linda cidade de Ribeirão Preto, temos a nossa sede setorial, a qual está localizada na rua Saldanha Marinho, do número 740, sob a responsabilidade do consagrado homem de Deus, pastor João Anastácio. Na locução desta linda noite de terça-feira, dia 8 de fevereiro de 2022, quem tem prazer de saudá-los com a doce e perfeita paz do nosso amado e salvador Jesus é o teu irmão em Cristo e também amigo Diácono Tiago. Permitindo Deus, juntos estaremos dentro desta programação local até às 22 horas.